A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu acho que mesmo para os viciados em TV, e eu me coloco aí nessa horda, não é tarefa das mais fáceis hoje encarar a programação da Rede Record, por exemplo. Né? Porque coisas como... TV do Bispo? É, coisas como A Fazenda, o Marcelo Rezende, A Terapia do Amor, o Fala Que Eu Te Escuto, que também é outro clássico das coisas ruins. Tem um outro que também chama School of Love, cara. School of Love? É, Escola do Amor, que é apresentado pela filha do Edir Macedo e o genro do Edir Macedo e realmente é um daqueles, viu, cara? Mas enfim, tudo isso é muito dose pra leão, pra gente engolir, mas obviamente que este, que é um dos mais antigos, eu acho que é o mais antigo canal de TV em operação, né, Walter? A Record, sim. É o mesmo. É o mais antigo canal de TV em operação. E nem sempre ele foi esse braço midiático aí da Igreja Universal. A Igreja Universal comprou ali exatamente em 1990 a TV Record. Você lembra quando a Record passava o Silvio Santos? Sim, exatamente. Passou. Antes disso, né? Até 89, o Silvio Santos passou na Rede Record. E tinham muitas outras coisas muito bacanas na TV Record ali, nas nossas épocas de crianças remelentas. É, lembra do Almoço com as Estrelas? Lembro, com a Pepita Rodrigues, não era? Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues. E a filha que era a Pepita, não é? Não, eu não sei. Tem uma Pepita aí na parada, irmã, sei lá, e o outro malandro, eu não me lembro. Era o marido dela, eu também não lembro, não é o Jair Rodrigues. Mas Perdidos na Noite também era da Record. Todo mundo se lembra da Bandeirantes, mas começou ali na Record. O Bozo. Bozo na Record também, cara. As pesquisas me espantaram assim como você se espantou. E muitas outras coisas bacanas, a super citada Sala Especial aqui pra gente. Ultraman. Isso, Ultraman, Super Máquina. Superman. Daniel Boone. Daniel Boone, Jaspion, né? Já ali no final dos anos 80. Ah, mas Jaspion eu nunca assisti. É, mas o Jaspion também era da TV Record e eu também curtia. E outras coisas bacanudas que imperavam ali na programação do Canal 7. Canal 7 pra nós, paulistas, né? Outros estados da federação, eu não sei exatamente qual era a numeração. Inclusive o site R7 só faz sentido pra gente. Exato. Eu era um espectador fiel ali da TV Record. E nesse canal, cara, havia um programa que era capaz de unir duas gerações ali da família Moreira. Eu, Alexandre e meu pai pirávamos em um programa que passava às quartas-feiras, às 9h25 da noite. Os mais aficionados também já devem estar se lembrando aí, porque ficávamos ali vendo tiroteios, né, entre mocinhos e bandidos. Sim. Às vezes uma flechada ou outra de um índio também, e o que mais impressionava tanto a mim como ao meu pai eram como aqueles caras não acertavam os cavalos, sempre acertavam os caras em cima dos cavalos, e o cavalo, que é um bicho maior, nunca era acertado, nunca era alvejado por um tiro. É que a morte dos cavalos estava só no corte do diretor. Porque o que ia pro ar mesmo não podia. Mas se você pegar um DVD de extras, amigão, você vai ver Pangaré agonizando. Pangarés e alazões caindo ali. Mas enfim, eu estou falando, Walter, do Bang Bang, a italiana, e eu quero saber se você tem boas memórias ali do Bang Bang, a italiana. Primeiro, vale dizer que era uma loucura haver Velho Oeste na Itália. Mesmo com mocinhos, com cara de pizzaiolos, como o Giuliano Gemma, né, ícone de filmes do gênero, a sandice beirava a overdose de cocaína quando apareciam índios apaches ali, Alexandre, em algum lugar da Sicília. Mas isso se deve à crise do cinema italiano ali nos anos 60, e famosos diretores como Sergio Leone e Enzo Castellani apelaram para fazer Spaghetti Western. Esse é o nome, né? Spaghetti Western. Exatamente. E vender para o mercado americano. E o que aconteceu? Deu tudo certo. Daí surgiram clássicos como Dólar Furado, Era Uma Vez no Oeste. Sabe por que Dólar Furado? Você chegou a assistir, não? É uma coisa que é muito clássica, a gente vê hoje em programas televisivos também, como o da Atena ou do próprio Marcelo Rezende, quando o cara fala, foi salvo por uma caneta, foi salvo por um celular. O cara foi salvo por uma moeda de dólar. Foi salvo por uma moeda de dólar, cara, exatamente. Imaginava que era isso. Agora é o seguinte, se o dólar tá furado, é porque o cara morreu. Tinha que ser dólar amassado. Mas tinha muitos outros bacanões. O Django, eram muitos filmes do Django, né? Django matou alguém, Django sobreviveu. Qual é aquele do caixão que o cara... Então, esse que eu tava tentando lembrar até agora há pouco, porque meu pai pirava nesse do caixão. Conte aí, Walter, porque o Django carregava um caixão, né? Era uma metralhadora, não era? Isso, exatamente. Ele andava... Agora tem. Ele falava pra todo mundo que aquele era o caixão dele, que quando ele fosse morrer, o caixão dele já tava ali. No Brasil, Alexandre, foi feita uma porno chanchada baseada nisso. É um pistoleiro chamado Papaco. Só que no set de filmagem ele não falava Papaco, ele falava Papacu. Ele viciadíssimo em você sabe o que, né? Ele adorava o que o nome dele faz menção. Carregava um caixão também, só que dentro desse caixão um monte de vibrador. Já mandei um spoiler aí. Era um filme. Feijoada Western, né, cara? Assistam lá, tem no YouTube inteiro um pistoleiro chamado Papaco. Então, mas além do Django, outro também famoso era o Trinity, né? Outro também que era muito bacana. Trinity Sartana. Sim, Trinity Sartana. O Ringo também, né? Uma pistola para Ringo. Falando em Ringo, Alexandre, esse programa que é quase uma homenagem póstuma ao Giuliano Gemma, que era o Ringo, né? E o morreu na semana passada. Isso, dia 1º ele morreu, parece com excesso de chumbo no corpo. Não. Foi um acidente. Foi um acidente de carro, Aos 75 anos ele morreu num acidente de carro, cara. Casado com a mesma mulher há muitos anos. Será que não dava uma pistolada por fora? Agora você sabe que haviam diferenças gritantes ali entre os mocinhos e bandidos dos westerns americanos e dos espaguete westerns ali dos italianos. Sim, o Apache era um refugiado da Iugoslávia. Mais ou menos isso. Mas o que acontece? O mocinho americano, ele sempre tava com a barba ali bem feita, o cabelo bem cortadinho, com uma brilhantina, né? O chapéu e as roupas sempre bem limpinhos, aquelas armas e os coldres também sempre impecáveis. E o bandido já dava pra sacar logo que era aquele cara com a cara suja, a barba por fazer. Já nos espaguete westerns, Walter, não dava pra você saber de bate-pronto quem era mocinho e quem era bandido. Era tudo o sujo. O próprio Giuliano Gemma, exatamente, aquela cara suja, tudo cheio de poeira. Você só ia descobrir mais ou menos quem era do bem e quem era do mal ali, do meio do fim pro filme. Já a questão dos índios, os americanos gostavam de frisar bem que os índios eram coisas do mal, e tinha até uma frase famosa lá nos anos 60 que diziam que índio bom era índio morto, veja você. Mas cunhada pelos americanos? Cunhada pelos americanos, cara, olha que loucura. E isso já na cultura europeia, eles não aceitavam isso, né, obviamente. Então por isso que os índios apareciam muito poucos nos filmes de spaghetti western, cara, mas é uma loucura isso. É, mesmo porque era difícil de arrumar figurante, né? Se bem que os italianos têm aquele, o nariz de Júlio César, né? Verdade, igual verdade. De um índio Sioux. Só isso, mais nada, o olho puxado não. Imagina a Sofia Loren ali fazendo um papel de Pocahontas, né? Que lugar da Itália, Alexandre, era filmado? Você faz ideia? Cara, na Sicília mesmo? Né, eu acho que num geral ali. Porque também filmavam na Espanha, e apesar do nome, Spaghetti Western, ficou como produção Bang Bang a italiana, mas também tinha locações na Espanha, na França, e pasmem vocês, eles também viajavam para os Estados Unidos para filmar alguma coisa. Podia fazer isso no Brasil, um cenário parecido seria o Cerrado. Já pensou? Bang Bang Goiano? Alexandre, o nosso ouvinte Reinaldo Militão nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. Eu estudei com um cara que chamava Militão. Será que não é esse aqui? Não. Uma vez eu apanhei do Milicão. Acho que não é o mesmo não, né? Abre aspas pro e-mail dele. Eu, alguns primos e outros amigos éramos completamente influenciados por Bang Bang a italiana e sempre nos divertíamos com tiroteios surreais onde um grupo de maus enfrentavam um grupo de bons. nós todos tínhamos ganhado uma dúzia de revolverzinhos de espoleta. E aquele Nossa, som cara, da espoleta, pólvora. Lembra de uns revolverzinhos de espoleta? Eu lembro. Tinha tipo uma cartela de papel com as pólvoras. Com as pólvoras. Você ia atirando e aquela cartelinha dos infernos ia subindo. Era uma bosta, gente. Era uma merda aquilo lá. A gente adorava, mas hoje não faz o menor sentido. Voltando para o e-mail. O som da pólvora explodindo deixava a nossa diversão muito verossímil. Isso até o meu primo, que na época tinha uns 13 anos, enquanto todos os demais bandoleiros eram sub-10. Esse primo, Douglas, decidiu transformar a inocente brincadeira em algo próximo a uma carneficina. Ele transformou o nosso bang-bang à italiana em uma quase primeira chacina do distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Ele simplesmente apareceu com uma espingarda de pressão e sem dó e nem piedade decidiu alvejar com chumbinho toda a nossa trupe de bandoleiros. Era só moleque gritando e chorando com a bunda chamuscada. Isso enquanto Douglas gargalhava. Ele só parou de gritar quando ouviu o grito: "Filha da puta, me cegou!" Era o irmão dele, o Davi. Na verdade, não cegou, mas tem a pálpebra caída até hoje. Parece com Tom York do Radiohead. Eu e o Alexandre conhecemos um garçom que é desse jeito. Inclusive, o apelido dele é Tom York. Ô, Walter, o Felipe Caldeira mandou um e-mail também, e ele diz o seguinte, abre aspas, "O termo bang bang à italiana não pode ser reproduzido na minha casa, pois meu pai é capaz de se debulhar em lágrimas. O velho tinha uma gigantesca coleção de VHS com os grandes clássicos. Para ter uma ideia, foi difícil minha mãe dissuadir da cabeça dele a ideia de não colocar o meu nome de Django." Também que não era papaco. O papacu, que é bem pior. Mas o motivo da tristeza do meu pai é que, mal acondicionadas, as fitas criaram um mofo absurdo, capaz de matar de rinite qualquer alérgico. Ele ainda gastou uma grana para tentar recuperar, mas sem chance. Tudo se perdeu. Seu Valdemar, meu pai, é sem dúvida o maior fã de Bang Bang à italiana e busca até hoje DVDs do gênero. Se alguém tiver alguns pra vender, deem um toque." Cara, sabe que meu pai também é muito fã, cara. Só que ele não quis botar meu nome de Django, não. Meu pai era vidrado em cacheta. Sim, ele era. Meu pai trocou o visto Bang Bang à italiana por cacheta hoje. Olha só. Seu pai é um homem de poucos vícios, né? Ele não bebe, ele não... Não, mas cacheta, cacheta e Bang Bang à italiana... O vídeo da gente em 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão se ligar no que está por vir nos próximos episódios, dá pra mandar as suas histórias. Mande sugestões de episódios para o falecom@agenteem86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica desse, Alexandre? Esse aí foi o próprio Felipe Caldeira. Tem um cara lá que sugeriu no Facebook. Não, ele chegou pelo nosso falecom@agenteem86.com.br, mas enfim, vocês podem usar todas as ferramentas aí para dar os toques. Quando a gente é criança, imbecilizada e sem o auxílio do Google, algumas coisas são muito vexatórias até para serem ditas hoje. Mas eu manjo aquilo de confundir o personagem com o ator. Eu sei muito bem que é isso, meu pai achava que o Kiko era interpretado pelo Jerry Lewis. Mas enfim, havia ali um fanatismo na casa dos Moreira pelo Django. E só há muito pouco tempo atrás... Você tinha um caixão? Não, mas deveria ter descolado um, pro que eu vou contar depois. Pouco tempo atrás que eu fui saber que nem era um ator só que fez o Django. Muitos fizeram, o Franco Nero fez e tal. Depois o Mário Girotti fez. O Mário Girotti também virou o Trinity, né? O Trinity que é também famoso, supracitado também e tal. E surgiu uma vez uma possibilidade de um... Você ser filho... Carnaval. Não, não, não. Não, veja você. Chegaremos mais ou menos por aí. Ia rolar um carnaval e eu sempre gostei de criar ali as fantasias. E eu devia ter, sei lá, uns 11, 12 anos, né? E eu comecei a pegar as coisas que tinham perto ali. Na casa do meu avô, peguei um chapéu. E meu avô tinha sempre umas roupas bacanas ali, né? Porque ele sempre tocava um gado no seu passado. Sim. Então eu juntei tudo aquilo ali. E uma coisa que eu adorei fazer, que foi pegar a mão sujar de carvão e passar na barba, porque os caras tinham aquela barba, parecia uma barba mal feita, verdade, lembra disso, cara? Verdade, davam uns close-ups. Sim. Na barba, aquela sujeira. É, você sabe que eles davam esses close-ups, inclusive pra disfarçar o maldito sotaque, né, italiano. Os filmes eram feitos em inglês, eram dublados. Entendi, naquele... era feito em inglês, macarrônico. Isso, e daí dava uma dublada, exatamente. Entendi. Mas pra não correr o risco de ver aquele delay maldito ali nas falas, então se davam alguns close, inclusive nos olhares e nas barbas. E o Trinity e o Django... Uns insetos assim. Isso, exatamente. E aquelas barbas sempre me impressionavam, eu achava bacana. Mas enfim, só pra finalizar. Aí eu meti a indumentária... Bosteava a cara. Meti a indumentária ali e falei, quem é um fã que vai adorar ver isso agora? Cheguei no meu pai, e aí pai, tô parecendo quem ele? O Lampião.